você sabe cantar essa música aqui, ó. Onde anda o meu amor? Me diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou. Está sozinha, agora chora. A solidão aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver tão longe de você. As lembranças me maltratam. Volta, meu amor, volta. DVD 2012.